Irmãos, é uma grande bênção, uma grande alegria poder ler a Bíblia com vocês. Capítulo a capítulo, nós vamos lendo a palavra do Senhor com cada irmão, com cada irmã. Mesmo os capítulos que, como esse, são capítulos que basicamente falam do nome das pessoas, no caso desse, o ministério dos sacerdotes, dos descendentes de Arão, nesse caso, chamados de Coen, até os dias de hoje, os chefes dos demais levitas, mesmo esses, são importantes para nós nos edificarmos e sabermos quem são essas pessoas, o que fizeram e qual é a representação que eles têm. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, irmãos, irmãs, nós vamos ler, então, primeiro livro de Crônicas 24. Primeiro livro de Crônicas 24. Tá bem? Antes disso, dando sequência a uma série que o pastor Paulo tem mandado, Paulo Bueno de Camargo tem mandado, eu vou ler para você, como abertura dessa devocional, uma palavra que diz obediência que transforma. Diz assim o texto: estando Jesus um dia à margem do lago de Genezaré, Lucas capítulo 5, 1 a 11, Pedro e seus companheiros haviam passado a noite inteira tentando pescar, sem sucesso. Eram homens experientes, conheciam o mar, as técnicas, os horários, mas naquele dia nada funcionou. Quando Jesus, um carpinteiro, aparece e pede que lancem novamente as redes, Pedro hesita, mas decide obedecer. Por causa de tua palavra, lançarei a rede. O resultado é surpreendente. Uma pesca tão abundante que as redes se rompem e os barcos quase afundam. O milagre não está apenas nos peixes, mas na disposição de confiar. Jesus usa o cotidiano, o barco, as redes, o trabalho para revelar seu poder e chamar os discípulos para algo maior. A partir dali, eles deixam tudo e o seguem. Deus não exige que sejamos bem-sucedidos, apenas que sejamos obedientes. Ele transforma nossas habilidades em instrumentos para o reino. O autor é A. C. Barro. E eu fico com um versículo: basta uma palavra do Senhor e as redes de nossa vida são cheias. Louvado seja o nome do Senhor, que nós creiamos nisso e creiamos na palavra dele e sejamos obedientes à palavra dele, porque o Senhor proverá tudo o que necessitamos. Basta discernir aquilo que ele de fato quer, aquilo que ele de fato deseja. Bom, Vamos ler agora o capítulo que nós mencionamos. Primeiro livro de Crônicas, 24, a partir do primeiro versículo. As classes ou grupos dos descendentes de Arão foram assim organizados. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Só um parênteses, irmãos. São várias as listas de sacerdotes do período pós-exílico, depois do exílio, tá bem? Eles foram divididos em 24 turnos, cabendo 15 anuais para cada um, com a responsabilidade de estarem prontos para servir nas festas, durante as quais os sacerdotes se congregavam em Jerusalém, considerando que no calendário judaico o ano tem 13 meses. O período de prestação de serviços não caía nas mesmas épocas de cada ano. Uma série de fatores é que leva lá na chegada de Jesus a uma diferença de contagem de até 5 anos. Esse é um fator. Calendário com 13 meses, uma semana, semanas com lua nova, o ano sabático, ou seja, uma série de fatores que vão dar uma variável de 1 a 5 anos na contagem do nascimento de Jesus. Mas isso é menos importante agora. Bom, essa é a lista dos Coen, dos descendentes de Arão. Versículo 2. Mas Nadab e Abiú morreram antes de seu pai e não geraram filhos. Apenas Eleazar e Itamar serviram como sacerdotes, com a cooperação de Zadok, descendente de Eleazar, e de Aimeleque, descendente de Itamar. O rei Davi os dividiu em grupos para que pudessem cumprir as suas responsabilidades. Encontraram-se entre os filhos de Eleazar mais chefes que entre os filhos de Itamar. Formaram-se 16 classes com os chefes da família dos filhos de Eleazar e 8 com os chefes de família dos filhos de Eleazar. Isso para colocar ordem, tá bem? Para estabelecer uma ordem. Versículo 5. Foram repartidos de maneira aleatória e imparcial. O número é para colocar ordem. A maneira de fazer isso foi aleatória, imparcial, mediante sorteio, pois haviam oficiais do templo e líderes espirituais, tanto entre os descendentes de Eleazar, como entre os descendentes de Tamar, que são descendentes de Arão. O escriba Semaías, filho do levita Natanael, registrou o nome deles na presença do rei, dos líderes e oficiais, dos sacerdotes Zadok e Aimeleque, filho de Abiatar, e dos chefes de famílias dos sacerdotes e dos levitas. As famílias de Eleazar e de Itamar foram sorteadas de modo alternado, ora uma, ora outra. O primeiro sorteio apontou Jeorayab e o segundo indicou Gedaías. A terceira sorte caiu para Harim, a quarta para Seorim, a quinta para Malquias, a sexta para Miamim, a sétima para Acós, a oitava para Abias, a nona para Jesuá, a décima para Secanias, a décima primeira para Eliasibe, a décima segunda para Jaquim, a décima terceira para Upá, a décima quarta para Jazebeabe, a décima quinta para Bilga, a décima sexta para Imer, a décima sétima para Ezir e a décima oitava para Rapizes, a décima nona para Petaías, a vigésima para Geezequiel ou Geesquel, a vigésima primeira para Jaquim, a vigésima segunda para Gamul, a vigésima terceira para Delaías e a vigésima quarta para Maazias. Assim foram designados os sacerdotes segundo sua função para entrar na casa de Yahvé em conformidade com o regulamento deixado por Arão, antepassado deles, de acordo com a vontade expressa de Yahvé, o Senhor, Deus de Israel. Aqui você percebe que não é qualquer pessoa que podia entrar na casa do Senhor. Primeiro no tabernáculo, depois do exílio no templo, não era qualquer pessoa. E ainda não é qualquer pessoa que pode ocupar a liderança na casa do Senhor. Esse é um elemento que nós precisamos ter muito cuidado. Às vezes uma pessoa chega, é uma pessoa com certo carisma, com certa simpatia, e entra em um ministério, e desse ministério acaba sendo destacada para uma liderança. E uma liderança na casa do Senhor, e essa liderança acaba sendo desastrosa, porque não era para ocupar a casa do Senhor, nem a liderança dos ministérios do Senhor. Esse é, sem dúvida alguma, o motivo de tragédia na igreja, tanto dos ministérios como no pastorado. As igrejas que têm presidentes, dos presidentes, e as igrejas que têm bispos, dos bispos, não eram pessoas separadas por Deus para ocupar esse lugar. E o fato de ocuparem a liderança na casa do Senhor vai trazer desgraça para a casa do Senhor. Que nós tenhamos muito zelo em separar líderes para o santo ministério do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Esse é o nome dos descendentes de Arão, os Coen, chamados até hoje. E veja a organização. Outro fator importante. A organização. Ah, pastor, mas havia sorteio entre os descendentes de Eleazar e de Itamar. Havia sorteio na organização de quem ia ficar semana após semana. Mas ninguém poderia entrar no tabernáculo, depois no templo, que não fosse descendente de Arão. Irmãos, organização, método, disciplina, passos fundamentais para uma liderança e para uma igreja. Sem organização e método, sem liderança, nós não vamos fazer nada que agrade a Deus. É incrível, mas empresas têm a sua organização, clubes têm a sua organização, escolas de samba têm a sua organização, e nós, muitas vezes, fazemos as coisas desorganizadamente. É uma vergonha para nós. Então eu chamo a todos para a organização, para o método, para a disciplina, para a definição do objetivo, para a definição das metas. Só assim nós podemos fazer aquilo que é da vontade do Senhor. Bom, agora eu leio para você a partir do versículo 20, é um capítulo pequeno. Os chefes dos demais levitas. Nada aqui é desorganizado. Os chefes dos demais levitas. Quem eram? Quanto aos outros filhos de Levi, descendentes de Israel. Dos descendentes de Anrão, os chefes foram Subael. Dos descendentes de Subael, Gedias, quanto a Reabias e Sias, foi o chefe dos seus filhos, dos Izaritas, Selomote, dos filhos de Selomote, Jaate, dos descendentes de Hebrom, Jeerias, o terceiro, Jecameão, o quarto, um dos filhos de Uziel, Mica, um dos filhos de Mica, Samir, do irmão de Mica, Izias, ou Issias, dos filhos de Issias, Jacarias, dos filhos de Merari, Mali e Musi, dos filhos de Jaazias, Beno, dos descendentes de Merari, por parte de Jaazias, Beno, Soão, Jacur e Ibri, de Mali, Eleazar, que não gerou filhos, dos filhos de Quis, Jerameel, e dos filhos de Muzi, Mali, Eder, Jerimote, esses foram os descendentes dos levitas, segundo suas famílias. Eles, de igual forma, tiraram sortes na presença do rei Davi, lá na frente, de Zadok, de Aimeleque e dos levitas, assim como fizeram seus irmãos, os descendentes de Arão. As famílias dos irmãos mais velhos, os primogênitos e cabeças das famílias foram tratadas com a mesma dignidade que as famílias dos mais novos. Aliás, eu falei mais na frente, não, mais atrás, né? Nós estamos falando do ministério de Davi. Me impressiona de novo a tradição oral dos israelitas e dos povos semitas também, e me impressiona a ordem, a organização. E eu quero reforçar essa ideia. Ordem, organização, método. Você é líder, precisa saber quem está liderando. Você é pastor, precisa saber quem são as ovelhas que você está pastoreando. Precisa saber quem são, o número delas, o nome delas. Precisa saber para poder trabalhar com todas elas, sem faltar uma só. Cada ovelha é preciosa, é líder de pastores, precisa saber quem são os pastores, quem são as esposas ou esposos das pastoras ou pastores. É bispo ou presidente, precisa saber quem são os pastores ou pastoras, dependendo aí da denominação. Sem essa decência e ordem, nós não vamos a lugar algum que seja agradável a Deus. Podemos ter, as novas comunidades têm muita gente. E há um fenômeno no Brasil com o crescimento numérico. E no Brasil tem acontecido uma coisa, por um lado, maravilhosa. O grupo de cânticos espirituais é assombroso. Cantores, cantoras, conjuntos espirituais, grupos espirituais de cântico é assombroso. É maravilhoso sob esse aspecto. São cheios de unção na maioria deles. Digamos todos, glória a Deus, é maravilhoso. Por outro lado, essas grandes igrejas, às vezes o templo cabe 2.000, 3.000 membros, mas a igreja tem 6.000, 7.000 pessoas. O que faz com que a igreja esteja sempre lotada de 2.000, 3.000, mas nem se percebe a ausência dos outros 3.000, dos outros 4.000. E não se percebendo, tem-se a ideia de que a igreja está indo de vento em popa, porque mesmo indo metade, e muitos não frequentando há semanas, meses ou até anos, indo para outro lugar, a igreja está sempre cheia. Por quê? Porque não há um cuidado pessoa a pessoa, nome a nome, família a família e assim por diante. Então precisamos ter o cuidado de coordenar, de avaliar quem são os irmãos de pequeno grupo. Essa é uma boa maneira. Grupos de 10, grupos de 100, grupos de 1.000, líderes de 10, líderes de 100, líderes de 1.000, líderes de 10.000, até que o pastor e a pastora possam discernir quem são essas pessoas. Irmãos, é com muita alegria que eu encerro essa palavra, chamando hoje a ordem e a decência, isso a partir da leitura do Ministério dos Sacerdotes, os Coen, são assim chamados até hoje, descendentes de Arão, e os chefes dos demais levitas. Que Deus abençoe a todos, que a graça de Deus continue com todos. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, o poder, o consolo e a presença do Espírito Santo seja sobre nós permaneça, juntamente com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e assim seja. Hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.